Irmão, o livro considerado mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É considerado o livro mais antigo da Bíblia. Porém, os primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco, a Torá, os cinco livros que temos como escrito por Moisés, que foram revelados a ele por Deus a partir do Monte Sinai. O Monte Sinai era um monte no deserto, na caminhada do povo, saindo do Egito, indo para Jerusalém. E o povo se acampou ao redor do Monte Sinai. E Deus chamou Moisés para 40 dias de jejum e oração no Monte Sinai. E a palavra do Senhor nos mostra que o monte fumegava, tinha trovões, tinha o clangor de buzinas, e o povo tinha tanto medo, pavor, que disse: Moisés, sobe lá e fala o que Deus falar, a gente vai obedecer, mas nós nem vamos olhar para esse lugar, nós não vamos chegar nem perto. Moisés subiu o monte, Moisés recebeu as tábuas da lei. Ainda houve o episódio do povo estar adorando uma estátua que eles mesmos construíram. Moisés quebrou aquelas tábuas da lei. Deus deu outras tábuas da lei para Moisés. Tábuas de pedra escritas por Deus com os 10 mandamentos. Mas quando estudamos a Torá, os 5 primeiros livros, nós vemos uma série de ordenanças de Deus para a caminhada no deserto, para a construção do tabernáculo, para a saúde, para o relacionamento, para o culto, uma série de orientações de Deus para o povo envolvendo todas as áreas da vida. E estão aqui, todas as áreas da vida. Por que é que Deus disse aos hebreus para circuncidarem os machos, os homens? Porque hoje nós entendemos, sabemos que um dos maiores problemas de câncer do ovário na mulher é por causa da falta de higiene de um homem. E o homem atravessando o deserto podia contaminar a sua esposa simplesmente por uma questão de falta de higiene. Então vem Deus e fala assim: circuncida todos os homens. Então as mulheres daqueles homens nunca tinham problema de câncer no ovário, que se tornava comum entre o povo. Era uma orientação de saúde de Deus para o povo. Hoje não precisamos nos circuncidar mais, porque Deus não usa mais esse artifício. Já existe ciência, já existe higiene, é outro tempo. E Deus mostra claramente que também a circuncisão era um sinal da aliança com Ele. E o sinal da aliança com Deus hoje é a circuncisão do nosso coração. Mas era uma orientação de saúde para o povo. Não comerás carne de porco, de nenhum animal que tem patas e unhas fendidas. Por quê? São animais que são contaminados com muita facilidade, e no meio do deserto, com tanta coisa, no meio daquela situação tão adversa, onde não havia água em abundância, a escassez de água, a escassez de material de limpeza, a escassez de todo o recurso de uma casa daquele tempo, não havia no deserto. Então o Senhor disse: não coma desses animais, porque senão vocês podem se adoecer. Deus não explicou assim para o povo, mas Deus deu uma lei, porque o povo estava acostumado só com lei. Então Deus deu uma lei: é proibido comer carne de porco? Não, Deus nunca proibiu. É pecado comer carne de porco? Não, Deus nunca proibiu. Mas Deus estava dando uma orientação para a saúde daquele povo. Quantas orientações com relação a crimes, com relação ao estrangeiro, com relação à mulher viúva, com relação aos filhos, com relação a um assassinato, com relação a todas as coisas da vida, estão na Bíblia. E se elas não podem ser aplicadas, algumas delas, porque já não estamos mais no mesmo contexto, elas continuam sendo aplicadas por Deus na nossa vida, porque elas revelam inúmeras outras lições de Deus para nós hoje. Não estavam limitadas só naquele tempo. Então, meu irmão, tudo o que eu preciso saber para conduzir bem a minha vida está aqui na palavra de Deus. Tudo. Deus já deixou aqui. Deus colocou aqui. Porque é, Deus, que nós vivemos e decidimos nossas coisas e conduzimos nossas vidas, nossas famílias, sem consultar a tua palavra, Senhor. Por quê, meu Deus? Paulo nos explica lá em Gálatas, estudamos hoje pela manhã com o Marconi, a carne, essa dimensão física, milita contra o espírito. E tudo tudo que vem do Espírito, a carne tenta resistir. Ah, olha, eu não entendo muito, e olha, na verdade, eu estou muito satisfeito, sabe por quê? Eu vou lá no culto, o pastor prega, eu entendo tudinho, olha, eu passo a semana abençoado. Deus não quer isso conosco, Deus nos quer sendo alimentados por Ele todo o tempo, em todo o tempo, dirigidos em tudo, crescendo na palavra do Senhor. No Salmo, primeiro, nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, lendo, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. É o teu negócio? Prosperará. É o teu casamento? Prosperará. Questões de saúde, questões de relacionamento, questões secundárias de qualquer área da vida, prosperará. Por quê? Porque aquele que habita no Senhor, permanece firme na sua palavra, nela medita de dia e de noite, é homem bem-aventurado. Bem-aventurado não é alguém que vive num mar de rosas. Bem-aventurado é alguém que entra por selva brava e abre caminhos. Ele aventura, ele vai e enfrenta todas as dificuldades e sai do outro lado bem-aventurado. Então não é simplesmente esperar que tudo vai virar um mar de rosas, porque é também uma utopia, mas é saber que eu posso entrar por esse caminho, porque o Senhor vai me conduzir em tudo, e eu vou sair do outro lado bem. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, porque tudo o que ele fizer prosperará. Eu me lembro do testemunho do Nelson. Ele não está aqui, está viajando também com a Inês, mas ele conta esse testemunho. Nós anunciamos que entraríamos aqui no domingo seguinte, só domingo que vem o culto já vai ser lá. Só que ele tinha vindo aqui, não tinha nada nesse lugar, não tinha lâmpada nesse lugar, não tinha piso nesse lugar, não tinha água nesse lugar, não tinha nada nesse lugar. E no domingo tivemos o culto aqui. Durante a semana, Deus providenciou as lâmpadas que estão aqui hoje. Não tínhamos esse piso ainda, mas naquele domingo fizemos o culto aqui. Não tínhamos esse lugar tão bonito como está hoje, mas fizemos a reunião aqui. E ele falou assim: rapaz, eu acreditei que nós não íamos dar conta. É loucura marcar para domingo, porque não é possível. Mas Deus tinha dado lugar, Deus tinha dado uma palavra, e aquele que confia no Senhor é bem-aventurado. E nós fomos bem-aventurados ao entrar aqui, e temos sido bem-aventurados aqui, porque o Senhor tem guiado todas as coisas, e nós temos vidas aqui que estão sendo bem-aventuradas na família. Hoje ouvimos alguns testemunhos, ouvimos testemunho da Lérida, ouvimos testemunho da Marília, ouvimos testemunho também de... o Anderson deu testemunho aqui, temos ouvido testemunho de tantos irmãos que estão sendo bem-aventurados. Aventurados. Recebi um testemunho hoje da Jacira, bem-aventurado. Estivemos aqui hoje à tarde com um grupo dos irmãos que vão estar na célula da mocidade aqui no sábado, os jovens, bem-aventurados. Irmãos, Deus nos faz bem-aventurados quando nós nos firmamos na palavra do Senhor. Não apenas uma oração, não apenas o clamor do pastor, não apenas: Senhor, eu quero a tua palavra. O Salmo 119, no versículo 18, também diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Apesar do salmista declarar tudo maravilhoso, ser um escritor que Deus escolheu para trazer ensinos para nós hoje, ele continuava dizendo: desvenda os meus olhos. Diga comigo: desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os meus olhos cada dia mais, Senhor. Desvenda, eu quero ver as maravilhas da tua palavra. Eu vou começar a ler e o Senhor vai me mostrar. A palavra do Senhor nos ensina lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmão, existem duas palavras, eficiente e eficaz, que são duas palavras muitas vezes confundidas como uma só, mas são duas palavras muito distintas. Algo eficiente é algo que funciona, porém vai ser necessário repetição. Vai ser necessário usar novamente. É eficiente, mas precisa sempre estar, de novo, cumprindo aquele propósito. Agora, a palavra de Deus, ela não é só eficiente, ela é eficaz. Uma vez aplicada, não precisa de mais nada. Está feito, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumprirá o propósito para qual foi liberada, diz o Senhor. A palavra do Senhor é uma espada viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Diga comigo, a palavra é uma espada que penetra até a divisão da alma e espírito. Aqui está um ensino do Senhor. A nossa alma e o nosso espírito são continuamente confundidos como um só. Muitas vezes, eu estou sentindo algo, mas às vezes é só sentindo, então é da alma, porque toda emoção é da alma. Eu estou sentindo que é de Deus. Não, se está só sentindo, pode ser da alma, porque alma é emoção, não é uma referência ainda segura. Então, muitos, como Paulo ensina lá em Gálatas mesmo, mostrando, exortando, admoestando os irmãos de Gálatas, eles dizem, Paulo diz assim: vocês começaram no espírito e passaram tão rápido para a carne, para as emoções, porque muitas vezes o que é do espírito nós tomamos como sendo da alma, e muitas vezes o que é só da alma nós tomamos como sendo do espírito, um arrepio, uma emoção, um choro, e, oh Deus, e às vezes ainda não foi nada no espírito, muito menos do espírito, foi só na alma, uma emoção. O Senhor está dizendo nessa carta aos Hebreus que a palavra, ela penetra e faz separação. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu deixo de ser dominado pelas emoções. Estou chorando. Estou bem. Olha, hoje eu estou bem. Deus não nos quer para cima, para baixo. Governados pela alma, que se as coisas melhoram um pouquinho, se entrou mais um dinheirinho, a gente fica, glória a Deus. Se o dinheiro vai embora, não, Deus não nos quer governados pela alma, uma hora lá em cima, outra hora aqui embaixo, uma hora alegre, outra hora, tudo nos abala, não. Deus quer que a palavra entre e faça uma separação, e eu e você aprendamos o que é do espírito e o que é da alma. Bem, o que é da alma, muitas vezes é bom, emoções boas, entrou dinheiro, ficamos mais alegres, mas oh, que coisa boa, isso é lícito, irmão. Mas também quando faltar, mesmo que venha uma apreensão natural do nosso ser, nós vamos ter a palavra do Senhor que diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1.000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a palavra começa a trazer o espírito e não mais a alma. Ela divide bem. Como também o Senhor, pela sua palavra, vai nos amadurecendo. E nós vamos deixando de ser meninos que vão com qualquer vento de doutrina. Então vem um... E não é do Espírito, é só emoção. E a gente toma como sendo do Espírito. Vem a palavra e mostra: filho, olha aqui, eu vou te mostrar o que é do Espírito. Não apenas do nosso Espírito, mas do Espírito de Deus no nosso Espírito. A palavra de Deus faz separação entre alma e espírito, uma espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, juntas e medula. Sabe por quê, irmão? As nossas juntas entram em funcionamento. Temos aqui o doutor Caio, está ali. As nossas juntas entram em funcionamento, os nossos membros, os nossos braços, pernas, os nossos dedos, nossa cabeça, nosso corpo entra em funcionamento, porque uma ordem sai da cabeça, um estímulo elétrico passa pela medula, pelos caminhos do sistema nervoso, e acionam tudo isso no nosso corpo. Mas quando isso é cortado, nossa cabeça não pode mandar mais nenhum comando para o corpo. O Senhor está ensinando aqui: filho, a minha palavra vai cortar essa ligação. E como é que eu vou me movimentar agora? Quem é que vai me dar ordem? A palavra de Deus vai dizer onde andar, o que fazer, o que pegar, o que não pegar. Não estamos falando de um robozinho que agora só levanta o copo e come e almoça porque a palavra falou. Não, estamos falando de algo muito maior. Estamos falando das nossas decisões, dos nossos passos, das nossas ousadias, das nossas prudências, todas dirigidas pelo Espírito de Deus e não mais pela nossa cabeça. O que eu acho, o que eu penso. E muitas vezes vamos atrás de tanta gente. Eu quero ir lá no profeta. Eu quero falar, profeta, fala para mim. O que, que Deus tem para falar? Fala para mim, fala para mim. E vamos, disparamos aí no mundo de gente. Sabe por quê? Porque falta a palavra. Nós estamos guiados pelas emoções. Então, quando alguém vem e fala o que a gente quer, a gente fica, ah, agora eu estou mais tranquilo. Mas quando a palavra de Deus vem e diz alguma coisa, a gente fica, ah, é do diabo. Oh, Senhor, eu não quero ser alguém assim. Eu não quero ser alguém dependente de que alguém me fale alguma coisa que me agrada, a alma que me alegra. Oh, Deus, que bom, foi tão eis, meu filho, que vejo. Vejo o quê? Eu vejo uma nuvem de glória. Aleluia, Deus vai fazer. Às vezes não, às vezes virá é paulada mesmo. Às vezes virá é consequência mesmo de tanto erro. E ninguém vai dizer, olha, eu estou vendo que Deus está mandando um fogo. Fogo vai queimar, vai arder tanto. Sai, Satanás. Mas quando nós aprendemos a buscar na palavra, a palavra é como uma espada. Nossas juntas já não dependem mais do que nós pensamos. Foi cortado. Nossa alma não precisa mais ser alimentada. O Espírito de Deus nos mostra. O Espírito de Deus vai nos ensinando. Irmão, inúmeras vezes eu vejo irmãos aqui que chegam para mim e falam assim, eu precisava conversar, mas não preciso mais, pastor. O Espírito de Deus me falou essa semana, o Espírito de Deus me mostrou essa semana. É assim que acontece. O Senhor pode usar alguém? Pode. Deve, sempre estará usando alguém. Muitas coisas de Deus passam pelos irmãos. Porém, quando a palavra de Deus tem lugar na nossa vida, o Espírito Santo vai nos mostrando muita coisa. Porque muitas vezes que nós queremos ouvir alguém, nós só queremos um respaldo para o que nós já, com nossa alma, determinamos. Mas quando nós queremos a palavra de Deus mesmo, ah, o Espírito de Deus vai mostrando, irmão. E não é nossa cabeça, nossa mente, nossa alma que domina mais. É o Espírito Santo de Deus, é a palavra dele em nós que vai mostrando, ensinando, revelando e guiando os nossos atos, nossos passos, nossas decisões. Diga comigo, a palavra de Deus é uma espada.